agora toda a informação do Antena News. A seguir, Jukebox. Boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos ao Antena News. Despedimentos mais fáceis, menos férias, estabelecimento de teto máximo para as indemnizações e a criação de um banco de horas para cada trabalhador são os pontos mais importantes do novo acordo de trabalho alcançado ontem entre governo, patrões e UGT. A economia mundial pode crescer menos, estagnar ou mesmo entrar em recessão se a Europa não conseguir resolver a crise que assola a zona euro. Quem o diz é a Organização das Nações Unidas. Adora música? Na Antena Web temos o programa ideal para si. Lúcia dá-lhe a conhecer todas as terças e quintas no programa Long Play os melhores discos de sempre. Em cada edição pode ouvir um disco seguindo a ordem de 1.000.000 discos para ouvir antes de morrer. Long Play, às terças e quintas-feiras, das 23 às 0 horas, na Antena Web. Há 6 mil agentes da PSP à espera de receber os gratificados referentes aos chamados serviços extra que a Polícia de Segurança Pública presta em diversas situações. O sindicato do setor garante que há cerca de 800 mil euros em falta nos ordenados dos polícias. A Direção Nacional da PSP já fez saber, no entanto, que os pagamentos em falta serão regularizados até dia 27 de janeiro. Os trabalhadores dos comboios vão juntar-se à greve geral dos transportes, que acontece a 2 de fevereiro. Os trabalhadores da Soflusa, da Transtejo, da Carris, da CP, da Refer e da CP Carga vão parar numa paralisação que vai durar 24 horas. Os trabalhadores dizem que as novas medidas do governo para o setor dos transportes vão aumentar os encargos dos utentes e reduzir os salários e os direitos dos trabalhadores do setor dos transportes. Despedimentos mais fáceis, menos férias, indemnizações mais baixas, menos feriados e menos pontes. As horas extraordinárias também vão ficar mais baratas. Estes são os principais pontos do novo acordo de trabalho conseguido ontem entre o governo, os patrões e a central sindical UGT. Ao fim de 17 horas de negociações, o governo deixou cair a ideia da meia hora extra de trabalho não remunerado. Em troca, as horas extraordinárias passarão a ser pagas no máximo até 50% a mais em relação ao preço normal por hora de trabalho. E as indemnizações por despedimento chegarão no máximo aos 16.400 euros, sendo que a conta é feita calculando 20 dias por cada ano de trabalho. As férias também vão perder 3 dias, de 25 passam para 22, e se os patrões entenderem fecharem a empresa nos dias colados aos feriados, as chamadas pontes, então esse dia será descontado ao trabalhador como um dia de férias. Mas esta decisão da empresa tem que ser comunicada aos trabalhadores logo no início de cada ano. Os despedimentos por inadaptação ou por extinção do posto de trabalho tornaram-se também mais fáceis. Além disso, a novidade maior é a criação de um banco de horas. Cada trabalhador terá 150 horas que a empresa poderá gerir em caso de necessidade. Esta medida substituiu a ideia inicial do executivo de Pedro Passos Coelho de acrescentar meia hora por dia de trabalho não remunerado. O ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, foi quem anunciou o acordo, que será assinado amanhã na presença do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Santos Pereira não comentou as perdas de direitos dos trabalhadores, mas salientou que o acordo foi feito de acordo com as imposições da Troika e que vem reforçar a economia e o trabalho. Para o ministro da Economia, os parceiros sociais mostraram sentido de responsabilidade ao assinar um acordo que mostra ao mundo e aos mercados como Portugal está unido e empenhado em resolver a crise. A ONU reviu em baixa as perspectivas de crescimento da economia mundial. Só para o Brasil, a Organização das Nações Unidas prevê um crescimento de 2,7%, quase metade dos 5,3% que esta organização tinha avançado em meados de 2011. Em 2012, diz a ONU, se a Europa não conseguir resolver a crise instalada na zona euro, a economia mundial pode crescer muito abaixo do esperado e entrar depois em recessão. Bruno Senna foi oficialmente contratado pela Williams BMW para a temporada 2012 de Fórmula 1. A escuderia inglesa confirmou a contratação do sobrinho de Ayrton Senna, que morreu em 1994, quando corria o Grande Prémio de San Marino, também pela BMW. Bruno Senna junta-se assim a Pastor Maldonado e fará a sua primeira corrida em Jerez de la Frontera, em Espanha, no dia 9 de fevereiro, durante os testes coletivos de Fórmula 1, antes do início da temporada. Boa noite, este foi mais um Antena News. Fica agora com Vítor Ferreira e Jukebox.